Bem, amigos do Hattrick Brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas pra começar o espetáculo. Neste 8º episódio do Plantão do Randão, eu sou Vitor Araújo do Nerima Jets, e o meu mimimi é que o Happy Hour do Mundo HT tá demorando muito pra sair. Mas enfim, uma hora ele vai sair. Vamos de forma bem ágil. Eu tô repensando aqui o formato do podcast. Vocês vão ter de novo a presença do Brunossauro, que gravou a sua participação sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada passada. A gente tem um pouquinho mais de assunto, porque eu demorei mais alguns dias pra gravar. Então vamos direto para as mensagens. Falando no Brunossauro, do Sauros, da 7927. Diz que foi show de bola, estávamos todos sentindo falta do podcast. Ele falou que engraçado que gravando a voz dele, ele percebeu que realmente puxa o R pra falar. Não dá pra negar que ele nasceu em São Bernardo. Ele manda um recado pro Adriano, do Mitocôndrias, pra não arranjar pra ele nenhuma dívida de 20 milhões. Senão ele, nas palavras dele, não vai me arranjando dívida, senão um mimimi fu. Abraços. O Batutinha, do MWG, da Quinta 117. O pod está bem legal, o pessoal vai matar saudades agora. Ele só queria comentar que ele disse que eu me referi a ele como ela no pod. E eu não lembro onde eu me referi como ela. E agora eu tô com preguiça de procurar, né? A gente até falou que ele subiu de divisão, que ele trocou de nick. Antes ele era o Yoda MWG. Falou pra eu continuar assim e que editar é para os fracos. O negócio é por tudo pra galera escutar. Eu vou corrigir você, Batutinha. Editar é pra quem tem, pô. É pra quem tem tempo. O Samurai dos Samurais da 8.310, ele falou assim: pô, consegui me lembrar de que voz eu acho que a sua é parecida com a voz do Newton Nitro Rocha. O pessoal chama ele de Tio Nitro, RPGista e também faz podcasts. Eu não conhecia, ele indicou. Depois eu vou dar uma olhada, vou conferir melhor. O endereço do cara é newtonrocha.wordpress.com/podcasts. O Samurai disse que ouviu o podcast passado e comentou que uma das melhores partes foi aquela que a gente falou do esse cara deve ser designer, sei lá, usa umas palavras, né? Tipo, ciano, what the fuck? Eu vou começar a dizer que ele vai começar a dizer que o time dele é Samurai Ciano. Ele agradece a propaganda grátis da federação no Happy Hour, se bem que o Happy Hour até agora não deu certo. E quanto àquele papo de transferências que a gente falou, ele tem 450 transferências e menos de 6 milhões de lucro. O pior trader forever. Mas assim, mais de 100 transferências foram por conquistas. Vem mais uma 50 ainda. Essa temporada ele vai passar de 500, com certeza. O Japa 7 do Real Meritida, a sexta 164. Ele ouviu o podcast, primeira vez que ele ouve. Tá gostando e agradece um bom trabalho. Que bom, mais um fã. O Bordignon, do Palmeiras Hattrick, da quarta 29, comenta: que bom que existem pessoas mais atrasadas que eu. E quantas referências da tabela que eu fiz? É claro que existem. Quando eu disse que estava ouvindo o segundo episódio, está falando o quê? Ah, ouço o segundo episódio. Enfim. Era exatamente sobre as transferências do goleiros que vocês estavam falando, aí pensei em dar uma olhada e comparar com outros times do HT. Vejam que a diferença é brutal entre goleiros e outros times brasileiros tops. Ele só se compara com times tops de outros países. Times esses que lutam pelo HT Masters. É, foi mais ou menos essa. A gente entendeu a comparação que você quis fazer. O Felipe TJ, do Tiradentes LE, da sexta 136. Parabéns por mais um excelente pod. Meus pêsames pela desclassificação da Copa. É, saímos na mesma rodada e pelo mesmo resultado. É, nós dois saímos na segunda rodada. Só lembrando aqui, a gente não deu azar nos times que jogamos na Copa, não. É que fomos classificados como times de sétima divisão. Na temporada 29 vamos ser classificados como times de sexta, possibilitando assim que tenhamos jogos mais fáceis na primeira rodada. Nas primeiras rodadas. Abraço. Só comento que eu acho que foi, no meu caso, foi incompetência minha mesmo. Meu adversário era parelho, mas eu tinha ido de pique mesmo por causa da liga, então pra mim tá tudo bem. Sai na segunda rodada, eu nunca passei da terceira, né? Acho que uma sequência de treino boa que eu consegui, eu consigo avançar mais na Copa da próxima vez. O Abramides, do Bebungrino, da quarta 1, ele concorda com a minha incompetência, porque eu escalei titular nos dois jogos. Escalei um cara titular nos dois jogos. É, eu tinha que fazer estratégia, né? Eu ainda não tava com meu treino totalmente montado, né? O Dodô, do Expresso Tricolor, da sexta 740, da Bélgica, comenta: Bruno, é você quem faz a análise da primeira rodada do CB? Se for você, que voz fina, meu irmão. Brincadeira, ficou 10. E o Brunossauro respondeu: olha a perseguição. É que eu tava falando baixinho, porque era domingo de noite e eu não queria acordar o pessoal aqui em casa. O Dudu responde: ah, faça uma reportagem com os times de brazucas. Detalhe, não sou brasileiro, mas meu coração certamente é. Times de brazucas no exterior. Os de West Vlaanderen são show, né? Ele deve ser de West Vlaanderen, né? Se é que eu tô falando certo o nome da região. O Arthur do Saibreiro, ex-blablaísta chumbado da Sexta 53. Cara, muito bom esse cast, tava demorando pra sair. A duração deste também ficou boa. 90 minutos é o ideal pra falar sobre futebol. Tô até me arrependendo de ter mudado o nome do meu time. Vi que vocês adoram falar blablaísta. Será que vocês vão conseguir falar Saibreiro? É, nem se compara, né, Arthur? Mas tá excelente, a cada episódio tá melhorando mais. Aí não sei se eu vi certo, mas o Wagner é o dono do Procurados e não do Blablaísta. Abraço. Nossa, de minha parte, se não me engano, se bem me lembro, eu só disse que ele era do Blablaísmo.com. Eu posso ter dito que ele era um Blablaísta. Aliás, Blablaísmo.com não. Blablaísmo.com.br. O Laface da Quinta 162, ele comenta que só queria lembrar uma coisa. Vocês ficaram falando de transferências e tal. Toda semana os times puxam um júnior e normalmente vendem. Seria um jogador transferido por semana. Outra coisa, muitos usuários vendem um time todo quando sabem que vão cair e depois remontam o time. Coisa que aconteceu com o Bull, se não me engano. Assim, para desmontar e montar, são umas 30 transferências em uma tacada só. Principalmente quando eles resolvem vender os velhinhos e comprar nem tão velhos assim. Claro que 1.500 transferências em 4 anos é muita coisa, mas 500 não é tudo isso não. Mas mesmo assim, em um ano, são 3 temporadas. Digamos que você remonte toda a temporada, 30 de uma tacada só, vamos dizer que normalmente seria umas 50 transferências por temporada, a ideia só é, eu tô fazendo uma conta totalmente errada, esquece, você tem razão, 500 não é muito mesmo. O X-Dogs da Quinta 91, moderador, né, comenta: outro podcast fantástico, não consegui terminar de ouvir por falta de tempo, estou ouvindo em doses homeopáticas, continue assim. Observação, só para fazer o adendo, é só os mods antigos que tinham fama de gays. É, tá querendo tirar o seu da reta, né? Tá bom. O Acaquecendo, do Atrativa da Sexta 799, comentou: depois de tanta demora, um episódio excelente. Valeu pela participação do Brunossauro. A pauta do CB ficou mais detalhada e melhor com a participação dele. Parabéns, que continue melhorando assim. O Brunossauro respondeu: que é isso, valeu pelo elogio. Tô usando meus dotes de paleontólogo repórter. O Luiz Paulo, do Tatuí da Segunda 2, esse foi literalmente um grande episódio. Parabéns, tá comentando que o sétimo episódio ele teve 90 minutos. O GSC 100, do Só Caneladas, da Sexta 186. Ô Vitor, tá muito bom, mas eu sinto falta de uma coisa, nem sei se é difícil de colocar. Quando eu escuto os episódios, às vezes eu quero voltar, mas não sei quanto eu devo mexer a barrinha. Daí volta demais. A minha sugestão é tipo aquele negócio do YouTube, que diz com quantos minutos tá. Se não der, ou não quiser correr atrás, porque se cada não arranjar um problema, você tá fudido, né? Tranquilo. Eu não sei se você tava falando de colocar um player embutido no site. Eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. E ele continua: só pra deixar o recado, o podcast tá ficando show. Ainda não tive tempo de ouvir o último, mas devo ouvir ainda nesse final de semana e continue assim. Pra terminar, o Mobar do Ártico, da Sexta 293. Primeira vez que eu escuto podcast, achei muito legal. Gostei das músicas de fundo. Toca uma do Sonata Ártica qualquer dia. É, vou procurar. Uma coisa que eu percebi é como você pronuncia hat-trick. Eu chamo de hat-trick mesmo, sempre chamei assim. Abraço e parabéns pela iniciativa. Soft topic é assim mesmo, né? A gente não é obrigado a falar com uma língua de origem, né? Eu falo hat-trick porque eu tô acostumado com inglês. Agora, em outros casos, não tem nenhum problema, por exemplo, a gente falar matrix ao invés de Matrix, nem Jorge Luiz Borges em vez de Jorge Luiz Borges. A gente não é obrigado a falar igual ao idioma original mesmo. Bom, essas foram as mensagens que a gente teve até agora. Só pra fazer um jabá rapidinho, eu estou com um podcast novo na área, esse mais geral, coisas mais nerds. Como a gente disse na descrição, podcast nerd, maluco e politicamente incorreto. É o Ora Robin. Quem assistiu Batman Feira na Fruta vai entender. O endereço é orarobin.blogspot.com. não deixe de conferir esse novo podcast. Só lembrando que a gente recebe os recados para este podcast pelo Fórum Brasil do Hattrick, pelo e-mail plantandorandão@gmail.com e pelos comentários do blog. Aliás, até agora ninguém comentou no blog em si, né? Mas vocês escolhem. Lembrando que o endereço do nosso blog é plantandorandão.blogspot.com, mas isso vocês já devem saber. E a gente volta daqui a pouquinho. Vamos falar rapidamente aí da seleção principal. O Pedro RJ, o novo técnico, começou sua campanha na Copa do Mundo com um empate. Só lembrando que os adversários do grupo 13 são os seguintes: República Tcheca, Letônia, Malta, Albânia, Malásia, Uganda e Brunei. Primeiro jogo foi contra a Malásia fora. O Pedro já dava o favoritismo ao adversário. Ele previa que a Malásia ganharia no meio campo. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele foi de pique, pressão em 4-5-1 para dar uma garantida e saiu com um empate 0-0, o que foi um ótimo resultado, já que o adversário jogou de normal e não de pique. Nos outros jogos, Uganda 0, República Tcheca 2, Malta 1, Albânia 1, Letônia 2, Brunei 0. Seus resultados não foram de nada maus, embora o grupo inteiro seja uma pedreira. As vitórias não foram por um placar muito largo, ou seja, eles não conseguiram avançar muito no saldo. Os próximos jogos são Brasil e Albânia, República Tcheca e Brunei, Letônia e Malta, e Uganda e Malásia. A seleção sub-20, comandada pelo Célio Silva, depois das eliminatórias, três amistosos curiosamente empatados. O Canadá 0-0 contra a República Dominicana 3-3 e 2-2 contra a Colômbia, todos esses em casa. Na Copa do Brasil, os 8 times do Campeonato Brasileiro permanecem. O que espantou é que o Bulls, que acabou de sair do Campeonato Brasileiro e ele é atual 7º colocado da segunda 3, ele simplesmente parece que se esqueceu de escalar o time. Acabou perdendo por W.O. para o Porva, da 8ª 16-31. Outra partida que poderíamos chamar de zebra foi o Fanáticos da 8ª 4-7-4 derrotando por 3-2 o Flu RJ da 2ª 4. Mas pelo desempenho do Flu RJ na liga e pelo que comentaram no tópico Zebras da Copa, esse time da 2ª tá desmontado, né? E o Fanáticos acabou valorizando muito a sua vitória no comunicado à imprensa. Outra notícia da semana é que temos uma GM mulher, é a Ana Hattrick. O anúncio foi feito pelo Baião. E claro que houve todas aquelas gracinhas. Não houve nenhuma paquera, como às vezes costuma acontecer, mas houve as gracinhas de praxe. Óbvio, muitos elogios e congratulações à Ana Hattrick, mas vejam o que disse o Batutinha, né, do MWG. Mais que merecido, uma excelente usuária, e agora vai aparecer muito mais usuários querendo vender amizade por 10 milhões, como a gente disse nos HTMs Divertosos na edição passada. O FJ Ramone, do Grooving, da 682, comenta que foi uma manobra política para tentar, sem sucesso, extinguir a fama do homossexualismo entre o staff brasileiro, né? Comentando também que estava na hora de ter uma mulher no staff. E houve muitas outras mensagens sobre a viadagem no staff, que coisa mais off-top. O Game Master Danilo Ávila, do Goku, da 4ª 34, disse: "Ah, agora vamos andar alinhados e sempre arrumados. Bem-vinda, Ana." E o moderador A. Moreira, do Esquadrão Celeste, da 6ª 188: "Parabéns, Ana, pelo fim da sua vida social." Né? E já que começamos com as gracinhas, vamos continuar com as gracinhas. Não teve tantos mimimis assim. O X-Dogs disse que colocou um Júnior em tudo que é posição, lhe deu vários tipos de treino, e só agora o desgraçado do olheiro avisa que ele tem chance de finalização boa. E o cara chegou a 17 anos em um dia, e só agora conseguiu achar uma habilidade boa, que é a finalização. Defesa fraca, máxima inadequada, marcação péssima, ala máxima inadequada, ainda não chegou a nada, e bola parada inadequada. E ele está há 101 dias no time, ou seja, já poderia tirar já, mas vai depender do quanto ele conseguir com finalização, se é que ele vai conseguir treinar bastante finalização até ele poder sair do time, o que vai demoraria mais 9 dias só. O Caneva, do Caipiras, da 6ª 601: "Mais 3 de contusão pro Ala que ia vendo esta semana. Ah, isso acontece muito. E o Danilo Ávila reclama da terceira contusão em 3 jogos. Os meus botões do meu teclado de GM estão me deixando na mão. Esses são os mimimi. E já que estamos falhando de palhaçada, né? O momento a praça é nossa. No tópico chamado Nomes de Times. O Gabriel, do Real Dodge, da 791, abriu o tópico perguntando: alguém conhece ou sabe de times, quer dizer, nomes de times, hilários ou inéditos? Quem souber, poste aqui, valeu. E o Gugão do De Paula da Sexta 422 me veio com essa. Ah, eu conheço sim. Aí ele indicou, né, através dos IDs do times, dos times. O Hilário, um Bolt de Portugal, e o Inédito FC do Peru. E o Gabriel ainda teve a boa vontade de explicar. Ah, valeu pela resposta, mas não é exatamente isso. São nomes engraçados e únicos, certo? E o Schmidt do Clube de Regatas Naval do 8.62 indicou o único da Suíça. O Diamond, do embaçado da quinta 119, indicou o Únicos de Portugal. E o nosso querido Baião indicou o Certo FC de Portugal, né? O Pinho e o Nórdico, o GM Nórdico, resolveram atender o rapaz. O Pinho, da quarta 53, indicou um time chamado Eu Pego Mais Que o Oliver do Teste de Fidelidade. E o GM Nórdico, do Tangará Brawlers, da terceira 8, indicou um time aqui que eu até vou mudar a voz. A audaciosa equipe de Cano Agem do Senhor Miyagi. E daí, pra desandar o tópico de vez, o pessoal começou a conversar, entre aspas, substituindo palavras por IDs de times. Vão conferir no tópico essa palhaçada. Esse momento, eu só vou dar uma descansadinha e a gente vai falar do jornal Primeiro Andar logo em seguida. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Só me esclareça uma coisa aqui. Foi esse Júlio FB do time chamado Primeiro Andar que começou com essa história de jornal Primeiro Andar, é? Alguém até comentou, depois que ele postou aqui 2 comunicados, falou: sumido, hein, rapaz? Finalmente apareceu. Mas enfim, vamos começar com os comunicados dele, né? Primeiro Andar está na briga. O Clube de Bronze está na briga para permanecer na sexta divisão. Após uma série de resultados desfavoráveis, passou a flertar com a zona de rebaixamento. A diretoria do clube, no entanto, estuda formas de manter o Clube de Bronze na elite do futebol. O Primeiro Andar é um clube glorioso e certamente conseguiremos sair dessa crise com a cabeça erguida, declarou Marcelo Bigon, conselheiro e ex-técnico do time de Higienópolis. Ficar na elite do futebol, a sexta divisão, é uma tarefa hercúlea, mas nós somos um time hercúleo. Nós somos um time hercúleo, bradou Bigon, enquanto batia vigorosamente no peito. Até o momento, as medidas para superar tantas dificuldades parecem pouco promissoras. O Clube de Bronze rasteou uma bandeira com as cores do fogo e da coragem. Os jogadores aprenderam um novo grito de guerra e estuda a implementação de uma lojinha de bonés no Palácio Primeiro Andar. A torcida andarilha, acostumada a grandes resultados, prometeu um protesto no pátio do time. A diretoria promete revidar com um eloquente jato d'água. E, como de costume, o clima está quente no clube mais querido da Zona Oeste. E o comentário seguinte foi: o que fazer com 90 milhões? Nossa equipe de reportagem teve acesso a investigações da Operação Castrando o Touro da Polícia Federal e descobriu um fato surpreendente no meio esportivo. O Primeiro Andar acumula mais de 90 milhões de reais em contas na Suíça, Ilhas Caimã e Paraguai. A investigação tenta fazer conexões com o Jogo do Bicho e a máfia das funerárias, sem sucesso até o momento. A assessoria de imprensa do Clube de Bronze alega que todo esse dinheiro é fruto de trabalho, suor e algumas especulações financeiras bem-sucedidas. Mesmo com toda a documentação andarilha em dia, a Polícia Federal não encerra o caso. A diretoria do primeiro andar suspeita de manobras políticas por trás desse repentino interesse em suas saudáveis finanças. Em um ano, pretendemos usar esse dinheiro para montar um time arrasa-quarteirão e sabemos que isso incomoda os poderosos, declarou Fernando Fanfarra, novo diretor de finanças do clube. Fanfarra alega que está juntando provas contra seus antigos rivais, o que teriam interesse em separar o primeiro andar do seu futuro promissor. No meio esportivo, muito se fala sobre o que todo esse dinheiro seria capaz de comprar. Amigos, mulheres ou títulos? Que coisa, não? E o próximo comunicado é do Samurai, dos Samurais da oitava 1310. Ataque dos Sonhos, parte 2. O Samurais informou que após a última transação, o clube conseguiu enfim completar o chamado Ataque dos Sonhos. O primeiro jogador a fazer ingresso ao time foi o telepata e ex-membro dos X-Men, conhecido como Professor X, seguido pelo não tão conhecido, mas considerado abençoado, Elmo de Deus. Logo após, o famoso e destemido Zé Pequeno abandonou a vida do crime e entrou para o clube, afirmando não ter medo de ninguém. E ontem chegou o quarto reforço. O jovem afirma que ele fez o Ronaldo. O que quer dizer ele com isso, no entanto, é um mistério. Só brincadeira, ele tá falando da última aquisição dele, o Imade Ronaldo. Que beleza. E para fechar essa parte do primeiro andar, o Gil Verde, do Palmeiras Pintadense, da sexta 216... O comunicado se chama: Olheiro traz mais um belo atleta para a equipe juniores do Palmeiras Pintadense. Após trazer um júnior que poderá chegar excelente em armação, os olheiros trabalharam bem e trouxeram um goleiro já inadequada na sua habilidade de goleiro e que pode chegar a fraca a sua defesa. A diretoria do Palmeiras Pintadense quer montar um bom time após trazer o meia Sargento Agreste, que pode chegar com armação excelente. Os olheiros trouxeram também o goleiro Davi Albá, que está com sua habilidade de goleiro já inadequada e pode chegar a sua defesa fraca, e contamos também no elenco com ala Rafael Abrantes, que está sendo acompanhado de perto pelos scouts da Sub-20 e que poderá chegar à ala boa. E foi isso. Vocês notam que eu tô bem cansado, né? Para eu poder descansar, vocês vão ficar em seguida com os comentários do Brunossauro sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, e eu volto em seguida só pra gente encerrar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Bruno Sauro, do Sauros FC. Estamos chegando aí mais uma vez para cobrir o Campeonato Brasileiro aqui no nosso plantão do Randão. E vamos falar um pouco hoje sobre a segunda rodada da elite máxima do Hat-Trick Brasil. O CB, que depois dessa rodada tem um novo líder, é o Flamengo do Arpoador, liderado aí pelo HGL09, né? Que não tá sozinho na liderança, não. O Blitz tá logo atrás dele, também com duas vitórias, mas um pouco menos de saldo de gols. Vamos para começar aqui a nossa análise da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo clássico carioca da rodada. Um público pagante de 47.479 pessoas foi ao Rob Schneider FC Arena para ver um festival de tropeções e escorregões por causa da quantidade de água no gramado. O Rio de Janeiro inteiro se envolveu com a polêmica criada pelos dois times locais, com provocações durante a semana, culminando neste jogo emocionante. E assim estava o clima entre o jogo do Rob Schneider e do Aquarius Horde, os dois times aí do Rio de Janeiro, né? O Rob, ele veio com 3-5-2, justamente com os seus alas voltados para o meio, na expectativa de obter uma ótima nota de meio campo. E o Aquarius resolveu reforçar a defesa, vindo num 4-4-2, com três meias e um ala voltado para o meio. O jogo em si foi bastante disputado. O Rob teve uma leve vantagem aí na posse de bola, né? Levando tanto o primeiro quanto o segundo tempo por 55% da posse de bola, né? E nenhum dos times veio com alguma tática especial. Uma coisa que eu achei interessante no jogo é que terminou o resultado em 1-1, E os dois gols saíram de eventos especiais de bola parada, né? Mostrando aí, mais uma vez, como que uma boa estratégia de bola parada pode acabar fazendo a diferença nos jogos aqui de hat-trick. O lado positivo aí para as duas equipes é que no jogo não houve nenhuma lesão. O Aquarius, com esse ponto, ele foi a 4 pontos no total. Está aí na nossa terceira colocação, logo atrás de Flamengo do Apoador e Blitz. E o Hobby está na 6ª colocação, ganhou aí seu primeiro ponto para disputar o Campeonato Brasileiro. Cara, que barato. Gravando aqui pro podcast, eu percebi o quanto que eu puxo o R na hora de falar. É, não dá pra negar mesmo que eu nasci lá em São Bernardo do Campo. Mas enfim, bora lá para o próximo jogo. Agora, cobrindo aqui o jogo entre Flamengo do Arpoador, o novo líder do campeonato, e o poderoso Goleiros Futebol Clube. O Flamengo, aproveitando aí que o Gustavo ainda tá em fase de manutenção do time do Goleiros, veio com tudo pra cima. Ele começou o jogo num 3-4-3, né, e com a tática de ataque pelo meio. Já o Gustavo veio numa das táticas que eu considero muito fortes para quem quer se defender, que é o 4-5-1, né? Ele veio com a tática de, deixa eu ver aqui, de pressão. Isso aí, veio num 4-5-1 com a tática de pressão, justamente para tentar abafar aí o jogo e evitar que o Flamengo do Apoador criasse muitas jogadas de gol, né? No total foram 4 chances de gol para o Flamengo e uma para o Goleiros. E novamente a gente teve aí o gol da partida saindo de um evento especial, né? Um gol veio do escanteio, né? E o Luiz Roberto Meirelles, meio campo do time do Flamengo, né? Segundo o próprio HGL, ele é o famoso lobisomem do Agreste brasileiro, acabou marcando aí o gol da vitória do Flamengo. O jogo terminou por vitória do Flamengo por 1-0. E o Goleiros acabou não conseguindo aí marcar um gol nas suas duas oportunidades que ele teve. Aos 70 minutos de jogo, o Flamengo ainda faz uma substituição, né, e passa do 3-4-3 para jogar no 4-4-2, segurar um pouco mais aí o resultado e dar certo, né? O Flamengo acaba somando a sua segunda vitória seguida, vai para 6 pontos e com a combinação de resultados que o rubro acabou perdendo, o Flamengo passou ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, né? Tá aí com 2 vitórias, 3 gols marcados e nenhum gol sofrido até agora. É o único time do campeonato que até agora não sofreu nenhum gol. Já o Goleiros, é até estranho de ver isso, ele está na sua segunda derrota, né, e um saldo de -2 gols. Claro que a gente sabe aqui que o goleiro está nessa fase aí de reformulação do time, né, principalmente se preparando aí para fazer uma boa campanha na disputa do HT Masters. Só que agora, para disputar o próprio Campeonato Brasileiro, esses 6 pontos que ele deixa de ganhar de uma certa maneira no começo podem fazer muita falta lá no final, né? Tendo em vista aí que nossa liga aqui de hat-trick, ela é muito curta, né? São apenas 14 jogos. E você perder 2 deles fazem toda a diferença lá no final do campeonato. Vamos ver aí como é que o Gustavo consegue arrumar o time para as próximas rodadas, né? Já que na rodada que vem ele vai pegar o forte time do Rubro de Ouro fora de casa, lá na casa do Rubro, né? E já o Flamengo do Arpoador pega o Grete dentro de casa, novamente. Muito bem, nossa próxima análise aí é entre o jogo do Blitz e o Rubro de Ouro. As duas equipes começaram jogando com o 3-4-3, sendo que o Rubro optou aí pela tática de pressão. E mesmo com essa tática de pressão, houveram bastante chances de gol para os dois lados. Para o Blitz, ele teve 5 chances de gol e converteu 3. E o Rubro teve 3 chances de gol e converteu 2, né? O placar final do jogo acabou ficando em 3-2 para o Blitz. E o jogo foi marcado por viradas. O Blitz começou marcando o primeiro gol aos 26 minutos do primeiro tempo, mas aos 57 minutos e aos 70, o Rubro virou o jogo e em apenas alguns segundos, aos 78 minutos, o Blitz empatou de novo e fez o terceiro gol. Então, o jogo começou 1-0 pro Blitz, o rubro virou para 2-1, mas o Blitz, lutando aí até o final, conseguiu virar o jogo para 3-2 novamente. O rubro ainda teve uma pequena lesão, uma questão de band-aid aí no seu zagueiro Rodrigo Pinho. Nada para preocupar demais. Vamos para as notas de jogo. O Blitz, para variar, fez um meio campo muito forte, né? Ele fez aí sobrenatural alto no meio de campo. E o rubro fez um formidável alto. Essa diferença de notas no meio de campo rendeu maior posse de bola ao Blitz, que dominou o primeiro tempo com 61% da posse de bola e o segundo tempo com 65% dessa posse. A defesa do rubro foi bem mais forte que a do Blitz, fazendo aí notas de fenomenal, magnífico e boa, enquanto que a defesa do Blitz fez boa, razoável e inadequada. E como era de se esperar, já que o jogo foi 2-3-4-3 um contra o outro, as notas de ataque central foram muito altas. O Blitz fez titânico alto, enquanto que o rubro de ouro fez genial baixo. Ao todo, o Blitz fez 359 headstats contra 309 do rubro de ouro. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o rubro está na quarta colocação, com 3 pontos ainda e um saldo de gol. E o Blitz está na segunda colocação, empatado aí com 6 pontos, junto com o Flamengo do Arpoador, só que está com um gol a menos que o Flamengo de saldo, ele está com 2, enquanto o Flamengo aí está com 3 pontos. Para a próxima rodada, o Blitz vai pegar o Aquarius fora de casa, e o Rubro pega o Goleiros dentro de casa. Vamos ver aí como é que vai ser essa disputa entre Rubro e Goleiros, se o Gustavo já vai ter arrumado o time aí para disputar essa partida contra o Rubro, ou se o Rogas, que é o manager do Rubro, já vai estar aí com uma boa vantagem contra o atual bicampeão brasileiro. Para encerrar aí a nossa análise da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de hat-trick, vamos aí para o último jogo. Foi o jogo entre o Gretsch e o Demolidor. Um jogo muito disputado o tempo todo. O Gretsch fez 300 headstats contra 295 do Demolidor. As notas de meio campo foram muito parecidas, né, com 117 headstats para o Gretsch e 114 para o Demolidor. O R. Diniz saiu jogando aí no 3-5-2 clássico, com os alas voltados para o meio, os laterais em defensivo e dois meias voltados para frente, ofensivamente. Já o Demolidor preferiu jogar tudo que ele tinha aí em um ataque lateral. Então ele veio num 4-5-1 com três zagueiros centrais, o lateral direito e o ala direito em ofensivo, e o único atacante voltado para a ala direita. E toda essa força no ataque direito rendeu um gol para o Demolidor. O primeiro gol da partida foi marcado aí pelo atacante Waldeck Ciolinski, do Demolidor, logo aos 27 minutos do primeiro tempo. Mas ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, o Gretsch empatou num pênalti cobrado por Brandon Stratton. E aos 48 minutos de jogo, logo aos 3 minutos aí do segundo tempo, Jan Konopacki acabou marcando o gol da virada do Gretsch. Final de jogo, 2-1 para o Gretsch, mais 3 pontos aí para o R. Diniz. A única coisa aí que deve ter entristecido bastante o R. Diniz foi a lesão de um seu lateral, o Juan Antonio Alessanco, que está aí no Gretsch desde 23 de março de 2007, muitas temporadas de jogo já, acabou pegando uma lesão de 4 semanas. E isso ele tem 35 anos e 48 dias. Vai ser um período difícil aí para esse lateral poder aí, quem sabe, ainda voltar para os gramados. Em relação à posse de bola, no primeiro tempo não houve domínio de posse de bola, os dois times ficaram aproximadamente 50% com essa posse. E no segundo tempo, quem levou a posse de bola foi o Demolidor. Ele, mesmo com as notas ao total mais altas do Gretsch, ele acabou levando por 51% da posse de bola no segundo tempo. Mas é praticamente um empate técnico aí. O Gretsch somou seus 3 primeiros pontos aí na competição. E na próxima rodada ele pega o Flamengo do Arpoador, o líder do CB, fora de casa. Um jogo aí bem difícil pro R. Diniz. Já o Demolidor continua sem marcar nenhum ponto e tá com zero aí na lanterna do CB. E para a próxima rodada ele enfrenta dentro de casa o Rob Schneider FC. Inclusive, toda essa pressão aí ao redor do time do Demolidor, né, que tá começando agora aí no Campeonato Brasileiro, a pressão da torcida e tudo mais, fez com que o time trocasse de técnico. O novo técnico do Demolidor agora é o Gustavo Pupin. Valeu, Brunossauro, pelos comentários aí do Campeonato Brasileiro. E é surpreendente, o Goleiros perdeu duas em seguida, tá entre os últimos. Nós temos dois líderes totalmente novos aí no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eu tô gravando aqui na sexta noite, sexta, dia 25. Esse podcast deve sair até o sábado, dia 26, aí à tarde. Eu agradeço a vocês pela atenção. Como eu disse, eu tô repensando o formato do podcast, aguardem novidades por aí. Se Deus quiser, a próxima gravação vai ser na quarta-feira, quando enfim deve sair o Happy Hour do Mundo HT. A gente vai ter mais gente gravando, então não deixe de mandar seus comentários e sugestões para o plantandorandão@gmail.com ou pelos comentários no blog ou pelo Fórum Brasil no tópico do podcast. Então eu digo tchau tchau para vocês e que fecham as cortinas, o espetáculo se encerra e faça como o seu time, não perca o próximo episódio do Plantão do Randão. Come on, everybody.